ouvintes, boa tarde para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Domingo à Tarde aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje é domingo, estamos a 19 de dezembro de 2010 e eu cá estou para lhe fazer companhia nesta tarde bem perto, ou melhor, até bem perto das 19 horas. Vamos abrir as portas por hoje com quatro grandes músicas. A primeira é de Jennifer Page e chama-se Crush. É uma grande, grande música. Depois vamos ficar com um tema que já passou aqui na semana passada, mas que eu gosto tanto que tinha mesmo de trazer novamente aqui. A música chama-se Patience of Angels e é um tema que é interpretado por Eddie Reader. Vamos ainda ficar com Liberdade, a música da cantora Diana Bastos. E para finalizar esta primeira seleção musical, trago-vos nada mais, nada menos do que She's the One, música do cantor Robbie Williams. São estes os primeiros quatro intérpretes que vai poder ouvir, ficando na nossa companhia. Espero que tenham uma boa tarde. Até já. Patience of angels, ever child. Antena Web. Sintoniza teu. Thank you. things you wanna know, yeah. Smiling when you said what you wanna say, and you know the way you wanna play. You'll be so high, you'll be flying. Though the sea will be strong, and the wind carry on. 'Cause if there's somebody calling me on, she's the one. Things you wanna know, yeah. Smiling when you said what you wanna say, and you know the way you wanna say it. You'll be so high, you'll be flying. I was her, a nossa emissão vai prosseguindo. Trago-vos agora mais 4 grandes músicas para escutar nesta sua tarde de domingo, 19 de dezembro. Estamos a uma semana de Natal, nem isso, e vamos hoje ficar com 4 musiquinhas para já no seu Natal, mas mais lá para a frente vamos ter também as nossas músicas de Natal. Ora, vamos ter agora 4 temas que certamente o vão encantar. O primeiro chama-se Runaway e é de Del Shannon, uma grande música dos anos 60. Vamos depois passar para os anos 90 para ouvirmos 3 grandes músicas. A primeira, ou neste caso a segunda, chama-se Viva Forever e é a música das Spice Girls. Ainda para escutar também trago-vos outras 2 bonitas melodias. A terceira é de Britney Spears, chama-se Born to Make You Happy. E para finalizar, vamos ficar com Imagination, música dos Cranberries, lançada também em 1999 e que na altura fez um sucesso tremendo. Ora, muito bem, são 4 agradáveis músicas para ouvir nesta tarde. Tarde que já vai sendo noite, para já ainda tarde. Mas uma tarde que agora anoitece muito cedo, uma tarde que acaba muito cedo. Pois bem, é assim. Vamos então seguir com estas 4 músicas. Eu volto daqui a pouco para mais 4 temas. Até já! wishing you were here by me to end this misery. I wonder, eu sou o Paulo Jorge Guerra e nesta época do ano cabe-me também desejar a todo o auditório da Rádio Antena Web os votos de um próspero ano de 2011, claro, não podia deixar de ser também um feliz e santo Natal. About the times that we've been through. bonita esta música dos Cranberries, não é? Sem dúvida é um grande tema. Last My Imagination, a música dos Cranberries, então lançada em 1999. Vamos agora ficar com mais 4 temas. Vamos ficar já de seguida com um grande senhor da música. Rod Stewart traz-nos Maggie May, e é uma grande, grande música, então provimos nesta tarde de domingo. Ainda para ficar logo depois com outro grande nome da música, Madonna traz-nos American Pie. Ainda Jennifer Rush, If You Were Ever Gonna Lose My Love. E para finalizar, trago-vos Mary Amina. Um tema que certamente também já conhece. Chama-se All This Time e já passou por mais do que uma vez ao longo destas emissões do Domingo à Tarde. Emissões do Domingo à Tarde que estão quase também a completar um ano. Faltará pouco mais de um mês, creio que foram de 24 de janeiro que se iniciaram. Ora, pois muito bem, estaremos quase então a fazer um ano de programa. Ora, vamos então ficar com estas 4 músicas e eu vou voltar daqui a pouco para levar de encontro até ao nosso primeiro bloco publicitário. Mas para já, temos Maggie May de Rod Stewart. I suppose I could collect my books and get on back to school.

you self-destructed little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be okay. Now call your boyfriend and apologize. You pushed him pretty far away last night. He really loves you, you just don't always love yourself. And all this time, all this time, you've had it in you, just sometimes the push. All this time, all this time, you've had it in you, just sometimes need a travel around the world. And all this time, all this time, you've had it in you, just sometimes need a push. And all this time, all this time, you've had it in you, just sometimes need a. Some stupid men. Now we know what not to do again. Besides, you lucked out finally. And all this time, all this time, you've had it in you, you just sometimes need a. Sim, que estamos a chegar ao final da primeira parte do nosso Domingo à Tarde. Tenho mais 4 temas para lhe apresentar antes de irmos para o nosso primeiro bloco publicitário. O primeiro tema que vai ouvir dá pelo nome de Appel Mon Numéro e é da francesa Mylène Farmer, que é conhecida em França como a Madonna de França. Vamos também ficar com Enola Gay, música dos OMD, ainda os Duran Duran com Come On Down. E para finalizar, porque só lhe trazemos grandes músicas, vamos ficar com Xanadu, é a música da cantora Olivia Newton-John. É ela que vai fechar a primeira parte deste espaço radiofónico. Depois do pequeno bloco publicitário, eu voltarei para a segunda parte deste Domingo à Tarde. Fique bem, não saia daí, eu volto já. Histoire revivre.

Quando tu vais a andar, a lindar. seems to be going by so low. Why'd you have to get so low? Your soul, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing. Então, gostaram das músicas que acabaram de ouvir? Há muito que não ouvia Sync dos Travis, mas também há muito que não ouvia uma música que lhe vou trazer daqui a pouco. Deixe-me dizer-lhe que só que antes vamos ter uma música de Zucchero, que dá pelo nome de Change Your Heart, um original dos Supertramp, anos 80. Vamos ainda ficar com os Bon Jovi, liderados por John Bon Jovi, e depois tem a tal música que há muito que já não ouvia. Chama-se The Diary of James e é dos Breaking of Benjamin. E por fim trago-lhe uma música que descobri há pouco tempo, ou uma versão que descobri há pouco tempo. A música chama-se I Stand By You e é um original dos Pretenders dos anos 90. Mais tarde, as Girls Aloud interpretaram esta melodia. Pelo caminho foi Brookes que a interpretou. Ora, é muito bem interpretada, diga-se. Vamos então ouvir numa versão acústica a música I Stand By You, logo depois de Breaking of Benjamin. É assim que seguimos nesta edição do Domingo à Tarde, nesta tarde que já vai agora sim, fica de noite, do domingo 19 de dezembro de 2010. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will stand you. Yeah.

próxima estação, Antena Web. Along, 'cause even if you're wrong, música portuguesa a reinar agora no Domingo à Tarde. São 4 intérpretes e todos cantam e muito bem na nossa língua mãe. Vamos ficar com Filipe Azevedo, ela que este ano representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção em Oslo, na Noruega. A capital norueguesa viu esta portuguesa pisar o palco. Só a colocou em 18º lugar, mas não foi por isso que Filipe Azevedo passou a ter menos notoriedade aqui em Portugal. E porque foi uma grande música, vamos recordar há dias assim a música que fez... Enfim, que Filipe Azevedo levou à Noruega para representar Portugal em mais uma edição, a 55ª do Festival da Eurovisão. Ora, logo depois vamos ficar com Anabela e Asa de Vento. Anabela que já cantou com Carlos Guilherme. Se bem estão recordados, em 2006 ela lançou um trabalho conjuntamente com Carlos Guilherme, este cantor lírico português, que cantou que lançaram juntos um álbum chamado Reencontro. Mas não é essa música que vamos ouvir. Anabela canta sozinha, Asa de Vento, e Carlos Guilherme também. Uma belíssima recordação. Quer dizer, ele não canta sozinho. Não sei como é que se chama a intérprete que está com ele. Creio que é Helena d'Água. A música chama-se Quando o Coração Chora de Amor. E sem dúvida que Carlos Guilherme é o protagonista principal de uma história cantada a dois. Para finalizar, vamos chegar com uma voz inebriante que certamente também conhece. A música de Tony de Matos chama-se Sou Romântico. E é desta forma que estamos a chegar ao final da segunda parte. Daqui a pouco, quando eu voltar, já será para levar de encontro até ao terceiro e último bloco publicitário. Não saia daí, eu volto já. Há dias assim que nos deixam sós, a alma vazia, a mágoa na voz, gastamos as mãos, tanto as apertamos, já não há palavras, fui do tanto a escalarmos. Há uma canção que não te cantei, versos por amar poemas que nunca inventei. Quem nos pôs assim? A vida escada, quem te me levou uma, mas de ti não sabe nada. Há dias assim, não há que esconder, recear palavras, amar ou sofrer, ocultar sentidos, fingir que não há. Há dias perdidos entre cá e lá. Escada, canto-me, levou, roubou uma alma, mas de ti.

em cada despedida foi romântico e ainda sou romântico. Cada cantiga agora é um cântico, canção pela vida fora de um romântico que sempre amou. Cada cantiga agora é um cântico, canção pela vida fora de um romântico que sempre amou. Chegamos ao final da segunda parte do nosso Domingo à Tarde. Vamos agora por um pequeno bloco publicitário, o segundo e último desta edição. Mas antes deixe-me trazer-lhe mais quatro temas. Dois mais calmos, dois mais mexidos, mas todos eles calmos. Ora, o primeiro tema que vamos ouvir dá pelo nome de Amor Intemporal e é do cantor José Alberto Reis, o cantor romântico português. Vamos ainda ficar com Kate Bush e Wuthering Heights. É uma grande música esta também, dos anos 80. Vamos ainda ficar também com uma grande, grande música, uma grande, grande voz. Ela que, aliás, ele que dá pelo nome de Tarkan. E em 1999 lançava um tema que está mais para dançar, mas aliás, dá para tudo. Este tema é um tema mexido, mas calmo ao mesmo tempo. Bugue Jé é como se chama esta música. E Amy, em 98, lançava More Than This, uma música que foi originalmente interpretada pelos Roxy Music, mas que Amy transformou numa outra melodia mais dançável, com outras tonalidades e, sem dúvida, com muito sucesso também. Ora, é com estas quatro músicas que chegamos ao final da segunda parte do nosso programa. Daqui a pouco eu vou voltar para a terceira e última parte, já sabe que é sempre mais pequena, mas mesmo assim dá para desfrutar e ter aqui umas boas músicas para tranquilizar-se, para, quem sabe, sentir algumas coisas boas, algumas boas energias. Eu, pelo menos, faço a minha parte e espero que essa minha intenção chegue até aí. Vamos à música? Amor Intemporal, o cantor romântico português, e que romântico, José Alberto Reis. Até já, eu volto depois da publicidade. O tempo para mim não te mudou, nem parece que passou, continuas sempre igual. Ainda tens beleza ao acordar, à luz do sol e ao luar. És amor intemporal. Os anos se passaram, não senti. Quando olho para ti, até sinto mais a dor. Ainda és tão bela ao despertar, dia e noite, talvez mais, eu te juro, meu amor. Ai, na cama, na rua, tu és linda onde for, acho que houver. Na tela, na lua, és ainda o meu sonho de mulher. Ah, na cama, na rua, tu és linda onde foras ou que houver. Na terra, na lua, és ainda o meu sonho de mulher. Teu encanto não levou, para mim só te transformou.

Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Thank you.

afraid that you would never come around. And still I wanna put this out. You say you got the most respect for me, but sometimes I feel you're not deserving of me. And still you're in my heart, but you're the only one. And yes, there are times when I hate you, but I don't complain, 'cause I've been afraid that you would walk away. Oh, but now I don't hate you. I'm happy to say that I will be there at the end of the day. I don't wanna be without you, babe. I don't want a broken heart. No, Antena Web. Antena Web. Antena Web. Just a music man, Miller. E é assim, ouvintes, que chegamos ao final de mais um Domingo à Tarde. A 45ª edição deste espaço radiofónico vai mesmo fechar por aqui. Trago-lhe, por términos, mais 4 temas. Vamos ficar em primeiro com Paulo Alexandre e Vinho Verde, ainda com Kate Vajalá e o tema Lift Me Up. Ficamos também para ouvir Melanie C, com o tema Northern Star, e para finalizar, as cantoras, Tattoo, que nos trazem uma música espetacular que dá pelo nome de Gomerazai. Ora, então, com estas 4 melodias que chegamos ao final de mais uma edição do Domingo à Tarde, quero que saiba que foi um prazer enorme estar consigo. Na próxima semana, quando eu voltar, já terá passado o Natal e também já teremos sabido, quando às 16h já se terá sabido qual é que é, então, afinal, a nova grelha de programas. O que é que há de novo? O que é que não há? Vai ficar a saber na próxima semana, a partir das 14h, vai poder contar com uma grelha de programas nova e muitas, muitas novidades. Vamos então à música? Fique bem, um forte abraço e até de hoje a uma semana. Ninguém na rua, na noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de Braga ou Monção. E um homem velho se acercou e assim falou: vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará triste o velho Luís, em que deixara tudo quanto existe para o fazer feliz, a noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também. Pensando agora naquela cena que na estranja vi, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa breve e vem de vez. Vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar atrás do mar. Vamos brindar com... this wrong? Did it make me simple? Twisted like a riddle, I've seen high, seen low. So loud, the voices of all my doubts, telling me to give up, to pack up and leave town. Even so, I had to believe impossible means nothing to me. So can you lift me up? Turn the ashes into flames. Girl, I have overcome more than words will ever say. And love been given. And I think that day has just begun. Somewhere, everybody starts there. I'm counting on this war pair, lost in a nightmare. And I'm here, and suddenly it's so clear. The struggle through the long years, it taught me how to run my feet. Oh, and everything is worth having. Oh, comes with trials worth withstanding. www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. You are dream.